negra. Chegando, chegando, chegando, chegando. De volta à cena do crime pra lembrar você. E pra você se lembrar, não se esqueça. Face negra, chegando pra ficar. Não se esqueça de rezar todos os dias pra tudo melhorar. De fazer a sua parte sem se deixar levar. Compensar com atitude sua limitação. Levar seu sonho pra frente, sua realização. Então sua vida depende de nunca se esquecer do que já aprendeu e do que pode fazer. Por uma causa justa, por uma vida melhor, pelos outros e até por si. Pra te falar do que sei, pra te contar o que vi. Tudo de bom que vivi e do que é mal também. Não se esqueça de quem te ajudou, de quem te levou pra frente quando outros vários queriam seu mal. Não, do valor que tem uma palavra boa no momento difícil da relação do lucro com o prejuízo. Lembre-se bem da força que existe na união de ideias, de valores, da sinceridade da mensagem dessa canção. Não se aí, esqueça, irmão, irmã, não me leve a mal. Aqui MK, face negra, hip hop nacional. Não se esqueça. Minha área vou chegando na moral. Consideração pelos manos, Coab 1, Coab 2 e tal. Não dou mancada, vou na levada. Não deixo brecha, aqui o som é pesado. Não tem conversa, não se esqueça do perigo que ronda cada esquina, cada uma assina, cada sentença uma rima. A música me ensina a não me esquecer do meu povo, da minha família e de fazer todo dia alguma coisa boa. Não tô aqui à toa e só quem é fica. Nem me vem com ideia de política. Não tenho tempo e nem quero ter. Não se tenho esqueça mais o que fazer, não posso me esquecer. Não se esqueça de manter minha honra, de fazer por alguém o que esperam de mim. Minha história é assim. E se for pra somar, aceito até me dividir. Não se esqueça aí, Ivo, face negra. Essa ideia é pra quem quer progredir. Não se esqueça. Aqui MK, face negra. Não se esqueça. Aí, Ivo, face negra. Não se esqueça.